ajoelho e rezo a Deus, faço uma prece, protege e abençoe o verdadeiro rap. Original, brutal, gangsta, que vem do berço, vem de Jamaica, Bronx, orgulho do povo preto. Norte americano se expandiu pro mundão, na terra do futebol, chega em forma de oração. Rap nosso de cada dia, no rádio toque hoje, alguém que não se vendeu por grana, fama e pose. Eu respeito ao rap gospel que louva de coração, meu repúdio aos mercenários comprados pelo cifrão. Fiel seguidores cegos, pobres enfermos, o deus do terceiro milênio é o dinheiro. É profecia bíblica, não é blasfêmia, grifite vários rapper, hoje é 666. Se for por consequência do suor é merecido, dinheiro eu também quero, mas jamais sendo vendido. Crente no real rap, ex um servo sentinela, paz a quem merece a verdade que liberta. Sem tomar partido de crença ou religião, de simples preces e versos fiz a minha oração. Sem heresia, Deus me livre, eu também creio numa força maior, Jeová, Deus verdadeiro, nos livre do pecado, da tribulação, do crime, da pedra, da morte, da detenção. Sua vida nova começa a partir de agora. Aleluia, liberdade aos escravos da moda. Rezo por ti, guerreiro, rezo por mim, pelo gueto, pela vila, por um final feliz. E mesmo que eu ande no vale escuro da morte, sigo de alma livre, meu coração não é um cofre. Misericórdia, ó Pai, peço em minha oração, o gueto vem comigo e reza assim, rap é o som. Eu creio no rap que é feito de coração, eu rezo que o rap não se venda ao Deus cifrão. Eu peço, ajoelhe-se, veja quem é quem, em nome do Pai, do Filho, das ruas, amém. Eu creio no rap que é feito de coração, eu rezo que o rap não se venda ao Deus cifrão. Eu peço, ajoelhe-se, veja quem é quem, em nome do Pai, do Filho, das ruas, amém. Amém ao rap que chega e representa, amém, aquele que no rap não ostenta, mantém fiel no seu propósito a grandeza. Cuidado, tem Judas safado sentado à mesa. Nunca é tarde pra mudança, fariseu, eu garanto. Depois não adianta rezar pro seu santo. Santo dinheiro, santa fama, santíssima vaidade, cadê? Não te escuto, perdeu, é sem massagem. Rogai por nós, Senhor, os rimador, que enfrento, mete os peitos, que revido sem temor. Real trilha sonora do culto particular, do guerreiro que ouve rap, pois não sabe rezar. Não vendo meu talento, pois é herança do gueto. Pra hoje eu tá aqui, sei que muitos já sofreram. Jamais nos deixe cair em tentação, a Babilônia do rap fudido, do Deus cifrão. Eu creio no rap que é feito de coração, eu rezo que o rap não se venda ao Deus cifrão. Eu peço, ajoelhe-se, veja quem é quem, em nome do Pai, do Filho, das ruas, amém. Eu creio no rap que é feito de coração, eu rezo que o rap não se venda ao Deus cifrão. Eu peço, ajoelhe-se, veja quem é quem, em nome do Pai, do Filho, das ruas, amém.